Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Serafim Reis, capelão no Convento das Carmelitas, na cidade da Guarda, e diretor espiritual do Seminário da Guarda. Obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para todos os nossos ouvintes. Meu Padre Serafim, vou-lhe colocar a primeira questão, que é a seguinte. É capelão no Convento das Carmelitas, na cidade da Guarda. Sente o peso de ser capelão ou não? Peso propriamente, creio que nada deve ser levado como peso. Mas assim, claro que há uma responsabilidade. Penso no sentido de responsabilidade, é pois, isso mesmo. A responsabilidade sim, existe. Portanto, é uma dupla sensação, de facto. O peso da responsabilidade, pegando por exemplo a expressão, mas também a alegria de sabermos que Deus também confia em nós e que também nos faz experimentar, através do serviço que nos são colocados, a sua presença, também através dos outros. De facto, é uma alegria e também, ao mesmo tempo, claro, a consciência da responsabilidade que isso representa. Uma dupla sensação, disse, e eu vou levar isto para outro campo. Dupla sensação e uma fonte de graças, porque creio que as Carmelitas devem rezar muito por si. O que é que lhe parece? Pois, aliás, de facto, existe todos os anos. Portanto, a própria comunidade faz uma espécie de sorteio com a graça do Espírito Santo também. Ou seja, assumem cada uma delas uma prioridade de oração, se bem que todas rezam pelos sacerdotes, de modo geral, mas depois existe de facto uma que todos os anos se reza pelo capelão. Portanto, é um privilégio exclusivo do capelão, para além de outras pessoas na diocese, o Sr. Bispo, os seminários e outras intenções que, de maneira mais especial, acarinham pela oração. Pronto, eu penso que as Carmelitas, e penso, quase tenho certeza, que as Carmelitas, portanto, devem ser das congregações que mais rezam no país e fora do país, uma vez que elas estão não só no país, mas estão pela Europa, estão pelo mundo, e creio que o facto de ser capelão delas, mesmo as outras que não estão encarregadas de rezar por si, certamente todas rezarão muito por si. E era neste sentido que eu dizia, portanto, que no fundo acaba por ser uma fonte de graças que recebe, pronto, pela função que está a desempenhar. Sim, é verdade, se bem que também pelas comunidades por onde tenho passado, nas paróquias, existe sempre um grupo de pessoas que de forma muito especial rezam por todos os sacerdotes. E aqui, mais do que ser por mim em particular, a oração por esse mundo fora é feita pelos sacerdotes, que bem precisamos, pela responsabilidade, também pela nossa própria fragilidade, e olhando à missão que nos é confiada e, sobretudo, a imagem que quer queremos, quer não, somos para as pessoas, no sentido de representar, aproximar Deus, de facto, leva as pessoas a terem consciência da importância da nossa missão e rezarem por nós, porque, de facto, é um apoio necessário e que também agradeço pessoalmente, porque sinto no meu dia-a-dia a força da oração de pessoas conhecidas e muitas outras desconhecidas que por detrás estão também como amparo e sustentam também o nosso ministério. Padre Serafim Reis, isso nota-se. Acabou de dizer que nota as orações até sem saberem de onde elas vêm. Isto de facto é palpável. Quando há muita gente a rezar por nós, não é? E eu agora estou a pensar e vou levar isto para outro campo. Sei lá, quando uma pessoa por vezes adoece, vai para uma cirurgia e tem muita gente a rezar por ela, isto é palpável, eu tenho notado isso. É palpável que a oração, portanto, não se vê, mas sente-se na própria disposição. Portanto, acho que é uma coisa extraordinária. Mas, portanto, não são só os padres que precisam de oração. Todos nós precisamos. E vejamos o caso do atual Papa, não é? Que constantemente ele também está a pedir orações. Portanto, no fundo, é isto. Todos nós precisamos. Padre Serafim Reis também é diretor espiritual no Seminário da Guarda. Este ano, vamos ter ordenações ou não? Este ano, provavelmente, não iremos ter. E, de facto, acaba por ser uma exceção, olhando aos últimos anos, mas também é um sinal dos novos tempos, ou seja, menos jovens, automaticamente menos candidatos, e também vamos percebendo, creio que a nível nacional, mas aqui também na nossa diocese, uma redução progressiva de seminaristas e, consequentemente, também de sacerdotes, sem dúvida. É uma nova realidade. Porque haverá menos vocações de seminaristas? Essencialmente porque há menos matéria-prima, digamos assim. Portanto, sem, não pois se são faz... menos filhos, portanto não podem... Sim, é óbvio. A nossa diocese, de facto, está a envelhecer, muita gente está a sair, continua a sair, infelizmente, para a migração ou para outros locais do país. Portanto, de facto, estamos numa região que tem sofrido muito essas consequências da chamada, da dita crise económica e não só. Portanto, leva muita gente a afastar-se, depois muito menos filhos. Também, por tradição, na nossa diocese, as aldeias têm sido aquelas que mais têm contribuído com vocações e são também aquelas que estão a sofrer com a diminuição de juventude. Portanto, por tudo isso e para além de solicitações próprias desta nova realidade da nossa sociedade, leva a que os jovens estejam mais desatentos, digamos assim, a possíveis sinais da presença e do chamamento de Deus. A família aqui tem uma função muitíssimo importante quando, de facto, interioriza que ter um padre na família é das coisas boas que lhe pode acontecer. Eu estou a pensar que o Santo Padre, ainda há poucos dias, ele falava disso e dizia que quando numa família há boas raízes, e depois dizia, boas raízes que são os avós, e depois quando há bons troncos que são os pais, é mais fácil, de facto, haver vocações. Mas a verdade é que os tempos, neste momento, não são muito favoráveis também, até no aspecto da família, pois nós vemos como as coisas vão... Que não são, pois, muito, muito, muito nesse sentido, não é? Sim, de facto, eu, por aquilo que quero, pelo conhecimento que tenho da história e das vocações, digamos assim, quer em décadas atrás, ou conhecendo um pouco a realidade dos meus colegas mais velhos, quer também dessas últimas décadas, que tenho acabado por acompanhar, através do pré-seminário, também essa questão vocacional sacerdotal, sobretudo. Há duas questões ou duas realidades que têm influenciado a diminuição. Por um lado, de facto, como referiu, as famílias cada vez menos conscientes de que são cristãs. Porque, de facto, as famílias são o primeiro seminário, essencialmente. O espaço onde as vocações podem brotar. Quando uma família assume a sua identidade cristã, isso passa para os filhos. E mais naturalmente estão abertos ao chamamento vocacional, seja ele qual for. Outra realidade que se alterou era a proximidade do pároco. De facto, o pároco acabava por funcionar como diretor espiritual da própria família. Atualmente, sobretudo aqui na nossa realidade, em média, cada sacerdote acaba por ter várias comunidades, só reside numa delas. Portanto, o acompanhamento e a proximidade fica logo condicionado. Para além do ritmo de vida das próprias famílias, que eram mais sedentárias na altura e que agora, por motivos profissionais, de formação, de escola, etc., a maior parte da família sai do próprio espaço de residência. E só à noite ou ao fim de semana é que estão juntos. Portanto, logo o acompanhamento fica condicionado a essa redução do tempo. Mas, de facto, falta de consciência cristã das famílias, que vão, sem se dar conta, perdendo os valores cristãos e humanos que vão passando ou que já não passam tanto para os filhos, e também essa dificuldade sentida pelos pastores de menor proximidade, tem revertido em desfavor da questão da vocacional, da sensibilidade vocacional. O meu parco dizia ontem... na homilia, pronto, puxou este tema, e ele referiu o seguinte, quando eu fui para o seminário, éramos 70 meninos no mesmo ano, É claro que depois, quando foi da ordenação, aquilo acabaram por se ordenar daqueles 70 apenas 13. Pronto, normal. Pronto. O facto de vir para o seminário não significa que todos tenham que depois vir a ser ordenados. Evidente. É um estudo que é feito ao longo dos anos. Mas realmente 70 miúdos a entrarem no mesmo ano no seminário era uma coisa extraordinária. É claro que ele já tem hoje 80 anos, portanto isto foi há uns bons anos atrás. Atualmente aqui no seminário da Guarda há muita gente, pouca gente, como é que é? Padre Safim? Pouca gente, olhando a nossa história recente, obviamente, e também uma média do país, se calhar até estamos, de facto, dentro dessa mesma média de números pequenos. Atualmente, no Seminário da Guarda, está a funcionar o Seminário Menor, portanto, que acaba por ficar reduzido ao secundário, e estão 3 rapazes entre o 10º e 12º ano. E no chamado Seminário Maior, embora não estejam presentes habitualmente na Guarda, mas estão ligados à nossa diocese, estão a estudar atualmente em Braga, estão outros 3 rapazes. Portanto, ou seja, são 6, uma meia dúzia que neste momento Deus nos confiou. Em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Serafim Reis, capelão no Convento das Carmelitas na cidade da Guarda e diretor espiritual no Seminário da Guarda. O Papa Francisco decretou um ano jubilar da misericórdia para todos, crentes e não crentes. Ele referia no documento crentes e afastados, que terá início a 8 de dezembro e encerramento a 20 de novembro de 2016. O que é que lhe parece desta iniciativa? Deste ano jubilar da Misericórdia. Pessoalmente, alegro-me muito com essa iniciativa do Papa Francisco, porque, de facto, creio que ele é muito certeiro na visão que tem da Igreja e na resposta que o mundo hoje precisa, mesmo em relação a essa sede inconsciente que tem de Deus, pelo menos de salvação. E alegro-me particularmente porque, de facto, na minha forma de pensar, mas creio que não será tão a única, visto que o Papa também tem essa prioridade, parece-me que a misericórdia é o atributo que mais ou melhor pode definir Deus, se é possível defini-lo com linguagem e com os conceitos humanos. Mas de todos os adjetivos que podemos, de facto, associar a Deus, a misericórdia, o amor misericordioso, é aquilo que me parece que melhor se adapta à abordagem ou àquilo que nós, de facto, podemos perceber de Deus através de Jesus Cristo. O Padre Serafim referiu que temos sede até inconscientemente de Deus, e de facto assim é. Quantas pessoas o procuram, não é? Até sem saber, por outros meios, não é? Quer dizer, as pessoas muitas vezes não... são insaciáveis, procuram até sem saber o que é que procuram. Não sei se está de acordo comigo. Procura-se isto e não se é feliz, procura-se aquilo e não se é feliz. Portanto, as pessoas procuram ser felizes, mas, no fundo, muitas vezes procuram Deus. E até sem saberem, não é? E então procuram outras coisas. Procuram Deus... noutras coisas, portanto, que não os torna felizes, mas vão estando insaciáveis, não é? Porque não encontram, ainda não encontraram, portanto, ainda não encontraram Deus, mas não se sentem felizes, não se sentem bem, procuram inconscientemente, como disse, não é? Sim, eu creio que essencialmente o problema do ser humano é o deixar de aprender a viver com essa insatisfação. Ou seja, persegue uma satisfação imediata da tal sensação de carência que se tornou, para o homem do século XXI, insuportável. Quando toda a natureza nos aprende, nos desafia à paciência, a saber esperar e crescer na própria dificuldade, E essa espera, essa demora, convida-nos à reflexão, à busca de respostas bem mais profundas, não imediatas, mas que nos conduzem mais longe, e aí sim é possível chegar à questão ou à possibilidade de Deus. O que acontece hoje, e a própria publicidade é o eco disso, em que se diz, compre hoje, paga amanhã, pague dois, leve três... Tudo já, imediatamente e facilitado. Isso vai impedindo no ser humano essa capacidade que é própria dele de refletir, de se questionar, de se confrontar com a sua própria insatisfação. E, de facto, se temos acesso a tantas facilidades, ou tantas coisas que parecem dar uma resposta imediata, anula ou adia essa autoconfrontação. Logo, a questão da insatisfação nunca fica resolvida, porque está iludida. Eu acho que, essencialmente, esse é o problema. Volto ao ano jubilar da Misericórdia. O Papa, na bula que proclamou, diz que há muitos jovens que estão a aproximar do sacramento da reconciliação, da confissão. Não sei em que zonas. Nota isso aqui? Não. Aqui, próprio, concretamente, não. Mas tem havido ecos de uma nova juventude que, embora não maioritária, infelizmente, ou pelo menos não se tem presenciado isso por aqui, mas mesmo, curiosamente, em França, portanto, é um país ao qual se tem um bocadinho ligado por questões pessoais, tem surgido uma nova juventude católica mais consciente da sua fé e mais exigente consigo mesma. E, por isso, procura uma afirmação maior da sua própria catolicidade. Talvez também porque mais confrontada com o chamado laicismo um pouco mais agressivo, tem permitido pequenos grupos de jovens, embora também amparados, apoiados e alimentados na sua própria fé, que têm, de facto, suscitado uma nova forma de estar em igreja. E isso são sinais muito positivos. Mas por aqui não chegou ainda esse fervor. Pois, em França nós temos reparado nisso até em ia dizer manifestações, mas aquilo não são manifestações, mas são posições. E até às vezes em manifestações que se opõem, portanto, se calhar ao laicismo. Sim, portanto, defendem isto, valores cristãos. Sim, sim. Talvez mais manifestações do que procissões, porque sim, sim. Num país laico as procissões não são... Não são fáceis, não é? Mas, curiosamente, a manifestação é possível. Portanto, e acabam por fazer... E se calhar são as novas procissões que são necessárias, que não bebem tanto de um tradicionalismo popular, mas que se calhar não evidencia nada, mas que obriga publicamente a afirmar aquilo em que nós acreditamos. E por isso acredito mais nestas manifestações de fé do que se calhar outras formas tradicionais, que não perdem valor, obviamente, mas que se calhar são, que não exigem tanto de nós. Esta bula, portanto, que é muito recente, saiu agora há muito poucos dias, no momento em que nós estamos a gravar o programa, porque este programa só irá para o ar, se calhar daqui por perto de um mês. Portanto, a bula é muito recente. A ideia com que fico, isto é pessoal, ainda não ouvi praticamente nada, porque, como digo, portanto, a bula saiu há muito poucos dias. Comprei ontem. Foi, eu acabei de a ler ontem. E fico a ideia que há um apelo grande ao sacramento da confissão, mas ainda, se ainda não leu, também nos pode pronunciar acerca disto, mas fico realmente com esse ponto. Eu tenho aqui que no número 18, fico com essa impressão que de facto o Papa fala disso. Ele diz inclusive, ser confessor não se improvisa. E diz também que devemos colocar este sacramento no centro da nossa vida. Portanto, fico com esta impressão, quem faz disto, que há um apelo neste ano jubilar, ou que iremos ter, possivelmente, um apelo neste ano jubilar para a confissão. Mas, Padre Serafim, se ainda não leu, não se pode... Não li a bula, mas naturalmente imagino que no pensamento do Papa não haja nada de revolucionário ou de novo, tanto novo assim que esteja fora daquilo que é uma sensibilidade comum. E, de facto, o sacramento da reconciliação é, por si mesmo, o sacramento da misericórdia. Portanto, embora não tenha lido, mas imagino que haja uma dupla vertente. Por um lado, nós, ministros do perdão de Deus, revisitarmos o sacramento e perceber o que é nós nos é exigido, percebendo que a prioridade é transmitir essa misericórdia de Deus, e numa outra vertente, que é dá-la a conhecer aos fiéis, porque se calhar, infelizmente, a confissão é vista como um peso, como um frete, e de facto, essa questão de ir confessar os pecados a alguém estranho ou não, pode parecer difícil, quando o ponto fulcral da reconciliação está no amor e na misericórdia de Deus, mais do que nas nossas próprias falhas. Se nos centramos nas falhas, então há naturais resistências à confissão. Se nos centramos no amor e na misericórdia de Deus, então certamente que estaremos muito mais abertos e sensíveis a procurar esse sacramento. E acho que há um trabalho, um caminho a fazer, que imagino eu que esteja no presente do Papa, no pensamento do Papa. Mas pronto, terei de confirmar isso, acredito. Pois, agora que falámos de confissão... Pronto, eu falo por mim, quer dizer, não é agradável. Eu penso que para a maioria das pessoas, portanto, é um sacramento que custa. Mas depois nota-se, e eu às vezes noto isto, até quando é no período da Quaresma, próximo da Páscoa, que se confessa mais gente, e até noutras alturas. Felizmente, na minha paróquia, o parco confessa com muita frequência e, portanto, o que vou dizer pode-se constatar em qualquer época do ano. Portanto, penso que custa sempre, mas depois após a absolvição, e quando a pessoa sai do pé do padre e vem a caminho do lugar, se nós olharmos para ela, aquela cara vem com uma sensação de felicidade, não é? É uma coisa que, pronto, que eu costumo, pronto, que muitas vezes constato, portanto, e é graça a Deus, talvez, não sei, mas aquela cara é uma cara de felicidade, não é? Portanto, no fundo, aquilo que dizíamos no início, a tal sede inconsciente de Deus, revela-se nessa necessidade que as pessoas têm de ser escutadas. E a confissão pode e deve ser um espaço de escuta. Não é por acaso que a nossa sociedade cada vez mais recorre a psicólogos, a psiquiatras, sinal que as pessoas precisam de ser escutadas, serem entendidas, compreendidas e, mais do que isso, perdoadas. E acho que é essa sensação, essa experiência, quando as pessoas percebem que são perdoadas, apesar das suas fragilidades, que é um presente e uma graça enorme, que é a tal graça da misericórdia, e que o sacramento da reconciliação potencia, permite, e por isso não pode ser descuidado por nós, ministros do perdão de Deus, fazer passar essa experiência às pessoas e também as pessoas se consciencializarem-se, que é isso que vêm procurar, mais do que apresentarem-se como pecadoras, perceber que vão experimentar o saberem-se amadas de Deus, porque perdoadas e compreendidas, ainda que nas suas próprias fragilidades. Porque a confissão, para além de perdoar, também dá imensas graças com que se pode depois ter intimidade com Cristo, não é? Portanto, no fundo, são formas, portanto, de ser mais feliz, no fundo é isto. Sim, sem dúvida. Mesmo humanamente, para além de espiritualmente, humanamente, a tal necessidade e o bem-estar que é o saber-se escutado por alguém, porque creio que cada vez menos nos escutamos. Comunicamos com muita gente, e de facto os meios de comunicação sociais hoje permitem estarmos com toda a gente ao mesmo tempo, mas isso não significa que somos escutados. E não há nenhum meio de comunicação social que ainda substitua o estar cara a cara e perceber no outro, no rosto do outro, que está atento àquilo que nós dizemos. Não por curiosidade, mas por acolhimento e também por solidariedade, podemos assim dizer, por comunhão. Creio que essa é uma experiência humana muito restabelecedora para nós que sentimos tantas vezes na pele a fragilidade e as nossas quedas. E acho que esse é o poder, a grande graça que se retira da reconciliação, para além da graça espiritual, que é o estar com Deus e o perceber que Deus se torna presente em nós, não o Deus castigador, mas o tal Deus da misericórdia que Cristo nos vai trazer. Depois de hesitar, peguei no telefone e liguei para conversar. Está. Tu não estás bem, não enganas ninguém. Conta lá o que é que a vida te fez. Agora aparece por cá, bebemos um chá e o frio fica lá fora. Ah, tu tens sempre uma cura. Nenhum mal perdura para lá do tempo. Tudo leva ao vento. Só fica um amigo, um sexto sentido e um lamento. Nada bem sentir que alguma coisa molha os teus olhos, molha os meus também. Eu sofro por ti, eu sofro contigo, e há quem diga que esta dor é telepatia, mas eu juro que é amor. Ah, tens sempre uma cura. Nenhum mal perdura para lá do tempo. Tudo leva ao vento. Só fica um amigo, um sexto sentido e um lamento. Lamento dizer que tu vais sofrer para te encontrares. Lamento saber que vais perceber que na vida também há azares. Tu tens sempre uma cura. Nenhum mal perdura para lá do tempo. Tudo leva ao vento. Só fica um amigo, um sexto sentido e um lamento. Tens sempre uma cura. Nenhum mal perdura para lá do tempo. Tudo leva ao vento. Só fica um amigo, um sexto sentido e um lamento. Só fica um amigo, um sexto sentido e um lamento. Só fica um amigo, um sexto sentido e um lamento. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Serafim Reis, capelão no Convento das Carmelitas na cidade da Guarda e diretor espiritual no Seminário da Guarda. Padre Serafim Reis, também queria falar um bocadinho acerca da sua vocação. João Paulo II dizia: todos temos vocação para o matrimónio, para a família, mas alguns têm como que uma vocação dupla. Uma vocação à profissão, uma vocação específica ao sacerdócio. João Paulo II, numa das viagens que fez a Fátima e que se encontrou com freiras, com as carmelitas, disse-lhes, portanto, em ar de desabafo, quanto eu gostava de saber como foi a vocação de cada uma de vós. Também eu lhe pergunto, como é que foi a sua vocação? Como é que descobriu? Conte lá. Às vezes há episódios bonitos, gratificantes. Pode não ser o seu caso, e também não importa, não é? Foi. Mas interessava saber é como é que foi. Portanto, obviamente não me pareceu Deus uma sarça ardente. Claro. Nada disso. E como dizer, eu não o lamento de forma nenhuma. Até porque creio que a vocação vai-se descobrindo. Ainda hoje continuo a descobrir a minha vocação e já explicarei, talvez na própria conversa, poderei explicar aquilo que estou agora a dizer nesse momento. Tantas coisas foram acontecendo naturalmente, houve de facto um processo, um caminhar, mas que, por experiência própria, foi-se percebendo olhando para trás, não olhando para a frente. Ou seja, concretamente, aquilo que foi guiando os meus passos não foi a questão que vocação é que Deus tem para mim, ou se vou ou não vou ser padre. Não, curiosamente, isso não me afligiu demasiado. Mesmo após a minha entrada no seminário, que aconteceu no meu 8º ano, teria na altura uns 13 anos e meio, 14, para aí, e mesmo no meu decorrer de seminário, mais do que a questão de ser padre ou não, era sobretudo perceber que estava num espaço diferente, um espaço onde se falava de Deus, onde se falava de Cristo, a quem se rezava diariamente. E a minha preocupação, se assim podemos dizer, foi mais o conhecer este Cristo. Ou seja, se todos os dias tenho que rezar a Cristo, quem é este Cristo para mim? Já que me dizem para lhe dedicar tanto tempo, eu não posso dedicar tempo a um desconhecido. Quem é este Cristo para mim? O que é que ele faz? O que é que ele fez por mim? Descobrindo isso, depois perceber como é que me relaciono com uma pessoa que deu a vida por mim. Portanto, a minha caminhada em seminário foi mais essa descoberta de Cristo. Naturalmente, depois a resposta de a um Deus que se dá totalmente por mim, só merece de mim também a minha dádiva total, foi algo natural. Mas obviamente que olhando para trás, sim, há marcos que foram ficando e que interligados uns aos outros dão um roteiro vocacional, que na altura não entendia, mas que depois percebe-se que Deus esteve presente e foi guiando. Portanto, eu nasci num... Melhor, eu costumo dizer que a minha vocação nasceu em Lourdes, em agosto de 81, onde, por tradição, na gruta, se deixavam papelinhos com intenções, com pedidos, com graças que se pedia a Nossa Senhora. Na altura tinha 10 anos e diz a minha mãe, portanto, porque de facto não me recordo, embora acredite plenamente, que antes de deitar o papelinho ela quis confirmar, a ver se não estava a pedir tontices a Nossa Senhora. E de facto tinha lá presente ter 13 pedidos e um dos quais era para ser padre. E o curioso é que, de facto, em Lourdes, rezamos à Imaculada Conceição. Ela apresentou-se como Imaculada Conceição. E acontece que eu nasci, precisamente, no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. E por isso sou o Serafim da Conceição, precisamente por causa dessa mesma ocorrência. Segundo consta, diz a minha mãe, também que o meu nascimento... É para ter ocorrido mais cedo, eu é que fiz questão de retardar o nascimento e só saí no dia 8. Portanto, e curiosamente, então, 10 anos depois, naquele lugar, faço esse pedido, do qual nunca tinha falado em casa, e que brotou ali, que nasceu ali, e até posteriormente também ficou há algum tempo esquecido, mas certo é que, diante da Senhora de Lourdes, foi feito aquele pedido. E por isso, por experiência, todos os pedidos que tenho feito a Nossa Senhora de Lourdes têm-se realizado, e esse de facto também realizou-se. Mas de facto são pequenas coisas no meu cotidiano, na minha relação com os outros, mesmo do próprio seminário, que olhando para trás percebo Deus ter presente através dessa situação, daquela palavra, e que não questiono de forma alguma a minha vocação, portanto, por essas pequenas coisas. Recordo precisamente o primeiro passo público que tive que dar no assumir a minha vocação, que foi na recepção, ou melhor dizendo, no pedido para a recepção da instituição de leitor, que é o primeiro passo que se dá publicamente, rumo ao sacerdócio. Portanto, o prazo, o limite para se pedir essa instituição para ser recebido em fevereiro, que era uma das datas de possíveis recepções de ministérios e instituições, estava a se esgotar e eu estava na dúvida se deveria ou não pedir. Porque, por um lado, os meus pais faziam 25 anos de casado e queriam que eu pudesse já ser diácono nessa altura, e então os timings exigia que naquela data, naquele dia, eu fizesse o pedido para o primeiro passo. Eu é que não estava muito convencido disso ainda, queria-me dar a mim próprio mais tempo. E senti-me interiormente em conflito interior, por um lado percebi que se calhar não estava a querer avançar por comodismo, mas por outro lado não me resignava a assumir esse passo só por conveniência, ainda que dos meus pais que tudo merecem de mim, mas a caminhada tem que ser pessoal. Na altura, portanto, estávamos no Advento, portanto, tínhamos que pedir em dezembro para poder receber em fevereiro. Recordo que estava a fazer uma meditação diária através de um caderno editado pelas Salesianas, pelas edições Salesianas, E naquele dia ainda não tinha rezado a meditação. E então, interiormente, disse para Deus: olha, Deus, ainda não li aquela meditação, faz com que naquela meditação surja alguma resposta. Se é o momento oportuno ou não de avançar, de fazer o pedido e de avançar. Porque sentia, de facto, uma angústia interior e uma luta interior. E fui então ver a meditação do dia e o título da meditação do dia: Dizer Sim. E para mim, de facto, foi uma resposta clara, tanto assim é que depois daí nunca mais tive qualquer dúvida ou reticências em dar passos sucessivos. Foram todos ponderados, obviamente, mas aquela experiência, aquela sensação de angústia, de dúvida, de medo, desapareceu, precisamente ao perceber que Deus pessoalmente estava-me a responder e a dar-me essa coragem. Portanto, não foi só coincidência, porque aquela sensação de angústia, de dúvida, de medo, desapareceu literalmente. E isso é graça a Deus, não é só coincidência. Eu tenho estado a ouvi-lo e até estive para aqui a escrever umas coisitas, não sei se consigo pôr isto em ordem. Sei que, às tantas diz, quem é este Deus para mim, com quem falamos tanto tempo? Fico com a ideia que, se não foi assim, é próximo disto. Lá está, portanto, é aquela meditação. Portanto, muita gente, portanto, desconhece que nós devemos dialogar com Deus até desta forma. Portanto, não temos que rezar, e é bom rezar os Pais Nossos, as Ave Marias e as Glórias, e tudo bem, tudo isso é muito bom. Mas, pronto, falar de facto desta forma com Deus, acho que é extraordinário, porque se estivermos atentos, recebemos a resposta, e de facto recebeu, não recebeu intuindo, mas recebeu a lendo. Através de um sinal. Não há dúvida nenhuma que, se estivermos atentos, obtemos imensas respostas às nossas preocupações, às nossas questões. E eu estava a ouvi-lo e estava de facto a interiorizar. Até porque, ainda há poucos dias, quando o Papa, na Quaresma, foi fazer o retiro, alguém dizia: claro, o Papa foi falar com Deus, porque se não falasse com Deus, depois não poderia falar connosco. E no fundo é isto, quer dizer, temos que interiorizar, temos que falar com Ele, e muitas das nossas preocupações certamente que sairiam se nós fizéssemos este esforço, com vontade ou sem ela, de dialogarmos com Ele, não é? Sim, creio que a maioria dos nossos problemas, mais do que ligados a situações, estão ligados à nossa interpretação das situações. E, de facto, se calhar é um erro queremos enfrentar as situações sozinhos. E daí nasce a sensação de angústia ou de ansiedade que tantas vezes nos aflige e que duplica ou triplica o próprio peso do problema. Padre Serafim, há quem afirme que a vocação muda tudo na vida, na nossa vida, na vida de onde há essa vocação, sem nada mudar. Está de acordo ou não? No fundo, sim. Aliás, eu somos não... Somos os mesmos, mas a vocação altera tudo em nós, não é? Quer dizer, sem mudarmos nada, somos os mesmos, não é? Sim. Mas temos outra visão que não tínhamos anteriormente. Concorda? Essa visão vai-se adquirindo. Vai-se adquirindo depois. Portanto, sim, as coisas não desaparecem de um dia para o outro. Sim, isto é uma caminhada para toda a vida, não é assim? É. Sim. Mas, de facto, pronto, é esta caminhada, portanto, em que a vocação, de facto, não muda a pessoa, mas muda a maneira de ser da pessoa, não é? Portanto, não deixa de ser o Serafim Reis, não é? Mas passa a ter uma visão totalmente diferente do que tinha, não é? Sim, aliás, eu não consigo ver não sendo aquilo que sou, e eu sou padre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto, essa é a minha realidade. O ser padre não anula a minha personalidade, portanto, continuo com os mesmos defeitos e com as mesmas fragilidades, mas mesmo essas próprias defeitos e essas mesmas debilidades são vividas desde essa perspectiva, daquilo que sou, daquilo que, melhor dizendo, Deus me faz ser. Porque a vocação, essencialmente, é esse estar em relação com Deus. Mais do que fazer isto ou aquilo, é o passar a ser o deixar que Deus faça em nós algo. E isso é que vai transformando a nossa vida. Não mudando muita coisa, mas orientando as coisas mais íntimas e mais essenciais, das tais pequenas escolhas ou grandes, mais em profundidade propriamente, e isso é que é a transformação. Existe alguém mais triste do que eu? Desde que o sonho se desvaneceu, desde que o céu caiu e o nosso amor se perdeu. Vejo em ti o que ficou do quanto te sorri, e as rugas são cristais do que vivi, risos, lembranças felizes do que senti. Cantar é dar a voz ao grito mudo de um amor sem fim, e à saudade que eu pressinto em mim de estar aqui. Escutar em voz cada compasso do meu coração, os mil silêncios da minha paixão. Canto meu, personifico a dor, a dor sou eu, tão grande a volta que o meu mundo deu, desde que a sorte me levou o que prometeu. Vejo em ti que no meu corpo todo entristeci, a luz que foi ao teu olhar despi a alma e a vontade do amor que perdi. Cantar é dar a voz ao grito mudo de um amor sem fim, e à saudade que eu pressinto em mim de estar aqui. E a escutar em voz cada compasso do meu coração, os mil silêncios da minha paixão. Que eu pressinto em mim de estar aqui, a escutar em voz cada compasso do meu coração, os mil silêncios da minha paixão. Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Serafim Reis, capelão no Convento das Carmelitas da cidade da Guarda e diretor espiritual do Seminário da Guarda. Entramos na parte final do nosso programa, mas pronto, enquanto o tempo nos permitir, vamos continuar a conversa. Sr. Padre Serafim, em pequeno, pediu em Lourdes para ser padre. E depois, como é que reagiram os seus colegas? Como é que reagiu a sua família? Como é que foi isso? Como referi, tanto houve esse pedido na altura, mas não mudou a minha vida imediatamente. Pelo contrário, porque na altura estava em França, e não tínhamos sequer conhecimento de seminários menores. Aliás, já não havia seminários menores em França. Portanto, essa questão de o ser padre não colocou logo a questão de entrar no seminário, porque essa realidade não existia. Só mais tarde, quando minha mãe, por questões de saúde, teve de regressar a Portugal, e eu acompanhei-a, e portanto, só posteriormente é que houve conhecimento do seminário menor. E então esse desejo de entrar no seminário menor. Portanto, já uns 3 ou 4 anos depois desses acontecimentos em Lourdes. Portanto, as coisas fizeram-se normalmente. Portanto, a minha mãe sempre, portanto, era conhecedora um pouco dessa ideia e sempre me apoiou. Portanto, por aí não houve problemas nenhum. Em relação ao meu pai, sempre respeitou as minhas decisões. Ele sempre me foi dizendo, já que ele não pôde escolher, que queria que o filho pudesse escolher. E por aí nunca se opôs, nunca me disse sim ou não. Simplesmente consciencializava-me para que fosse eu a escolher, a saber o que estava a escolher, e sempre deixou-o livre. Portanto, quer o apoio de um, quer o respeito do outro, ajudaram-me. De resto, não tive assim mais dificuldades maiores, até porque eram idades ainda muito, muito jovens, portanto, tinha 13, 14 anos, por aí. Mesmo em relação aos colegas, lembro-me de ter dito aos meus colegas, portanto, uma turma que me recebeu muito bem, portanto, tinha acabado de chegar de França, tinha muita dificuldade em expressar-me em português, e de facto foi uma turma de colegas muito bons, que me souberam apoiar e amparar, e fiz questão então de lhes comunicar que no ano seguinte não iriam contar comigo, porque tinha tomado a decisão do seminário. E a verdade é que eles se organizaram para me fazer uma festa de despedida. Eles, e juntamente com a diretora de turma e mais alguns professores, de facto foi algo marcante para mim, portanto, mais um apoio. Lembro curiosamente de um professor que, esse sim, pronto, por convicções políticas, fez questão de me confrontar, mas é muito amigavelmente, é alguém a quem tenho muito respeito, que simplesmente me disse, vê lá, pensa bem o que é que estás a fazer. Mas, de facto, dentro daquela amizade e aquele respeito que tinha por mim e eu por ele, portanto, nem isso sequer se tornou dificuldade. Por aí não houve grandes problemas e o caminhada depois foi-se fazendo aos poucos, as pessoas habituaram-se a me ver no seminário, portanto, já por antecipação, já me estavam a ver como padre, outras eventualmente não, mas pronto, não, nada disso pesou muito na minha decisão. Não me senti pressionado por ninguém, nem negativamente, nem positivamente. Quando vivia lá em França, vivia perto de Lourdes, não? Não. Está bem. Bastante longe até. Pois, pronto. Depois de ser ordenado, paróquias, pronto passou? Já agora, para ficarmos a saber, para ficarmos a conhecer melhor? Portanto, foi um percurso que foi dividido entre seminário, como formador, e paróquias. Comecei em paróquias, numa equipa sacerdotal, na Estação da Guarda, onde trabalhava com outros colegas sacerdotes mais velhos, embora assumisse a responsabilidade de comunidades pequenas, perto da Guarda. Estive por aí cerca de 3 anos. Depois chamaram-me para o Seminário da Guarda, onde prestei também 4 anos o serviço de formador. Depois saí novamente para comunidades, para paróquias já mais perto de Espanha, no Arciprestado do Rochoso, onde voltei a estar por aí mais também outros 4 anos, e ultimamente então aqui no seminário, já nesta função de diretor espiritual. O Papa Francisco tem falado, aliás os papas anteriores também falavam, mas tem falado, se calhar até mais, um pouco do diabo. Isto para muitos sacerdotes e até para alguns bispos era quase um tema tabu. O que é que lhe parece? É verdade que no meu período de formação foi uma questão não abordada. E o facto de não se abordar os assuntos cria um vazio. Um vazio que é preenchido por extremos, creio eu. Ou de se ver o diabo em tudo e mais alguma coisa, ou então de se negar a sua existência. E esse vazio, de facto, não é positivo, porque depois vemos uma diversidade de posições e de afirmações, mesmo entre nós sacerdotes, que creio que não favorece ou não esclarece os fiéis. Entre uns que negam e os que veem posições diabólicas em tudo. Creio que, de facto, é uma falha nossa. Mesmo falando de uma realidade que nos ultrapassa, sobrenatural, não sendo ela também aquela que nos deve ocupar, essencialmente, a nossa fé é em Cristo, não é o temor a isto ou aquilo, ainda assim é importante termos consciência que de facto o mal existe, porventura pode estar personificado, mas sobretudo consciente das nossas próprias fragilidades, das nossas debilidades, e que o medo é a porta aberta para que o mal, personificado ou não, tome conta de nós. E a nossa profissão de fé é precisamente deixar que o espaço do bem e da redenção de Cristo atue em nós. Quando o padre Sousa Lara diz que Portugal precisa de formar mais padres na prática do exorcismo, o que é que lhe parece? Antes de mais, estarmos mais esclarecidos sobre essas realidades, não termos medo de as debater, de as falar, de as conversar, essencialmente isso. Porque depois, e também uma percepção das necessidades das pessoas, ou seja, a capacidade de discernir o que é uma fragilidade psicológica ou eventualmente há uma situação mais drástica, mais dramática, dita sobrenatural. Creio que não temos de ser todos exorcistas, temos de ter a sensibilidade suficiente para poder discernir e poder dar a resposta que a pessoa precisa. Sr. Padre Serafim Reis, o nosso tempo está praticamente no fim. Eu creio que não lhe vou colocar mais nenhuma questão, mas vou-lhe dar a possibilidade, se assim entender, de mais um minutito, ou poderemos ficar já por aqui. Portanto, tínhamos aqui muitas questões, mas o tempo não permite, o tempo está no fim. Olha, se entender, dizer alguma coisa, pois tudo bem. Se não, damos o programa por encerrado por aqui. Pessoalmente, apenas agradecer este encontro. Não agradecê-lo por mim próprio, porque pessoalmente não estou assim muito à vontade para falar de mim, mas presente por causa daquele que nos junta aqui. E creio que também uma forma de fazer com que Deus e os valores cristãos e da fé possam ter uma expressão não simplesmente reservada à vida privada, mas que possa ter uma voz e que possa chegar a mais longe e a mais gente. Pronto, eu também lhe agradeço, portanto, este tempinho que esteve aqui comigo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.